on eastbound, passing 1,700 feet to landing altitude. It's an A7, correction, Alpha Tango 72 with 130 of ground speed. Reduce your speed now, sir, to 180 knots. Radio C 180 knots. How's the traffic? 2713. Autorizado o final do procedimento em Electric Pay Pistola 0 do Salvador, reporte estabilizado. 2000 pés em restrição, autorizado X-Ray, poderá estabilizar 6258 com 1016. Two 713, complete final X-ray approach runway 10 and contact tower 118.95. Well, call tower 18.95, just 713. Have a good year. Two sir, have a safe landing. Salvador tower, this is just 713. 13, established ILS, runway 10. 13, wind 150 degrees, 7 knots. Right clear to land, runway 10. Clear to land, runway 10 to 713. Salvador, passaria do 2222, centro da uniforme. Passaria do 2222, sendo identificação, voo direto Luna, desça para 6000 pés, ajuste no 0, 1 no 6. Ciente, voo direto Luna, 66000, 1 no 0 no 6, 2222. Underground at 35, Maxi Alpha Kilo, Apron 3, position 5 Lima. Alpha Kilo, Apron 3, and 5 Lima, just on train. Runway 258 estabilizado. Acabou de estabilizar, senhores. Runway 258. 258, completa o final do procedimento e ele é 100, torre no 8, decimal 95. 295, boa noite. Boa noite. Canal 62, depois do final da onda 0, abaixo, estabilizado. 258, vento na 60 graus, 4 nós, povo autorizado, pista no 0. Povo autorizado, 6258. Máximo 180 para 150 na Gomédia 1. Azul 5127, sendo identificação, deixa para nível de voo 070 via Gomédia 1. Nível 070 via Gomédia 1, azul 5127. Salvador, o 5127, solicita para de Dura. 5127, segue como número 2 na aproximação, mantenha inicialmente o perfil da chegada. Tá sim, mantenha a chegada, o 5127. Se quer o desvio à esquerda para o 065 por mais 1,5 milhas. Gente. Passarelo 2222 necessita 5 graus à esquerda, evitar uma formação. Passarelo 2222, autorizado desvio, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado a final do procedimento ILS, que é pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Ciente, desce agora até 2000, no 0 no meio, reporte estabilizado. 2222. 06074 sem identificação, deixa para nível de voo 050, está presente o voo SAP. O 5127, está presente voo direto ITAP. Está presente voa ITAP, 5127. Salvador, o 5127 está mantendo a prova por mais 1 ou 5 milhas, ok? Para informação e após levar a ITAP. O 5127, reporte ao término de desvio, deixa para nível de voo 05, 4.000 pés, ajuste 10016. 4.000 pés, 10016, descendo e desvio 065, aprova, faz o 5127. Controle. Sua escuta, prossiga. Tem condições de manter a presente velocidade até a posição Duna? Afirmativo, tem sim. Se tem a presente velocidade, você sai como número 1 na aproximação. Ciente, 2222. Voando Itapi, o azul 5127. Azul 5127, ciente, confirma sua indicada. 250. Azul 5127, redução de velocidade para 2109. Redução 2109, azul 5127. Azul 5127, somente para informação, segue o tráfego 11 horas, 2, 3 milhas, como sudeste, passando em nível de voo 050 para 2.000 pés, Alfa Tango 72 da Passarela. Está ciente do tráfego azul 5127. 127, desça para 2000 pés, destino 096, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Precisa 2000 pés, 10, no meio autorizado, ILS X-Ray da 10, caso o destino 27. Canal 074, canceladas as restrições à frente, desça para 3000 pés, ajuste em Salvador, agora 10015. 3195, Janamea 074. Azul 5127, somente para informação, ajuste em Salvador 10015. Kinegal 10015, Azul 5127. Oi, aliás, o 2222. Passarelo 2222, completa o final do procedimento, torre no 8.95, confirmando o ajuste em Salvador 10015, 1015. Copiou, ajustado, grato, boa noite. Gente. E Salvador, passarelo 2222. 2222. Reporte visual com campo. Já está. Salido, vento 1950 graus, comento não, pouso autorizado, pista na zero. Ciência autorizado, pouso no zero, 2222. Have 074, ciente, livre desvio, reporte ao término. Após desvios, aproe Duna e desça para 2000 pés, ajuste no 015. Ciente, após desvio, Duna, para 2000 pés, 1015. Centro, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Reportaremos estabilizado, né, 074. Utilizado no ILS 10, Azul 5127. Azul 5127, completa final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0 de Salvador, chama a torre 118.95. 2295, Azul 5127. Salvo Azul 4062 e a Bonete 1, passando 240 para 150 restrito. Azul 4062, aciona identificação, voe direto do Duna, desça para 3000 pés, ajuste no 015. Ciente direto Duna da presente, 3000 pés autorizado, 015, ajuste Azul 4062. Alfa do 2222, Sala 52, siga via Alfa, Kilo, parte 3, posição 2, Romeu. Livra, Kilo, parte 3, posição 2, Romeu, passaria do 22222. 5927, vento no 60 graus, no 79, pouso autorizado, pista no 0. Autorizado, pouso no 0, azul 5127. A074 completa final do procedimento em violência que tem pista no 0 de Salvador. Chama a torre frequência 118 decimal 95. 1895, uma boa noite. Boa. Oi Salvador, muito boa noite. CNR 0074 estabilizado em MSN Free. Azul 5127, solo 55. Siga via Alfa, Kilo. Parte 3, posição 3, Romeu. Alfa, Kilo, posição 3, Romeu, azul 597, boa noite. CNM 074, boa noite, vem 150 graus com 79. Pouso autorizado, pista no 0. Exato, pouso no 0, 074. Controle Salvador, boa noite, Bono 228, formação uniforme. 228, aciona identificação, desça para 3.000 pés, para de Duna, ajuste no 015. Identificou 3.000 pés na Pro de Duna com ajuste no 015, Bono 228. Azul 4062, desça para 2.000 pés, ajuste no 015. Autorizado a final do procedimento em LSX em pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Gente, 2.000 pés no 015. Reportado estabilizado o procedimento, X-Ray no 0, azul 40, meu 2. 58, siga via Alfa, Kilo, Bate 3, posição 5, Romeu. Alfa, Kilo, posição 5, Romeu. Atualmente, eu acho que eu pode ter errado, minha HMF, mas minha Delta aqui é esquerda. Ah, primeira esquerda agora é Kilo. Kilo para o Pátio 35 Romeu. Ah, finalização. Kilo 5 Romeu. Bora 354, autorizado, alinhar e decolar. Pista 1-0, vento 1-6-0 graus com 0-7 horas. Autorizado, alinhar e decolar, 1-0, gol 1-354. Torre Salvador, passarei do 2222. Prossiga, 2222. Desde qual nascer do sol aqui em Salvador? 8h43, Lu. 8h43, obrigado. O controle, gol 1-3-5-4. Firmo, 120.8.04.1-3-5-4. 208, manda esse controle. Após 2 mil pés, vou direto Jama, após Jamaracaju. Após Jamaracaju, 230, 1-3-4. 2062 estabilizado. Agora sim, 40-62. Completa final do procedimento, correndo no 8.95. 19-5, 40-62. 6 milhas do toque. 4062, vento 950 graus, 62 de nós, pouso autorizado, pistão no zero. Ele pouso na aula 0 azul, 4062. Meu pé, ajuste no zero no 5 e ele é SX3 reportado estabilizado no 228. Controle bom no 228, vai precisar fazer um pequeno desvio aqui à esquerda devido a um topo de um comum. O primeiro é 9, gol no 354? É um gol no 228. Pela 228, ciente, reporte ao término de desvio. Confirmando, o desvio será por quantas milhas o gol no 228? 5 milhas, agora na proa 030. Para o táxi, 531PLD, 5 horas de autonomia, Salvador é o alternado. Autorizado táxi via Patiuna, táxi aí, Índia reportando pronto, ponto espera, ajuste 1-0-1-5. Gente, Índia, como é ponto espera? Vicky. Azul 4062 do Sol 09, libera a direita, prossegue Alfa, Kilo, Bate 3, possivelmente são 4 línguas. Ciente, direita, Alfa, Kilo, Bate 3, possivelmente 4 línguas, escuta 4062. Passarei 2228, pode ficar pronto. Passarei 2228, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém cabeceira no 0, 2228. Tonizou, vai atingir agora 150. 3398, vou direto Duna, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, 15. Lagoa de Duna, 2000 pés, 1095, Centro Recife, 98. Bono 354, chame Centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Recife, 255, 2085, Bono 354. Boa noite, Bono 228, final e LS X-ray estabilizado. A 228 da Gol, o ajuste no 015, sem aproximação, aguardando pista livre. Aguardando autorização de pouso do Bono 228. Bono 972, acione identificação. Desça para 4 mil pés, está autorizado voar direto ITAP. Bono ITAP 4 mil, mantendo 250 nós. Bono 972, confirmando ajuste em Salvador 1015. Segue tráfego, posição de 12 horas, 16 milhas, rumo Nordeste, passou o nível de voo 130 para 2000 pés e a voz 321 da TAM. Tem no visual, 4000, 1015, com 972 da TAM. Chama conta de Salvador, 120, decimal 8. Mexe 208, 2228. Controle Salvador, a passarela do 2228. Passarelo 2228, contato radar decolagem, suba para nível de voo 180, confirme se tem condições de cumprir a restrição máxima da saída árvore 1. Afirmativo. Gente, suba para nível de voo 180, passarelo 2228. Gente, para 180, 2228. Autorizado de vir, rapaz, seu término. Portaria. Bono 228, solo 14, libera direita, prossegue Alfa e Kilo, parte 3, possivelmente posição 2 Lima, fica atento ao sinalizador. Confirma a extensão Alfa Kilo, aguardando. Alfa Kilo, parte 3, possivelmente a posição 2 Lima, ficando atento ao sinalizador no pátio. Gente, Alfa Kilo, parte 3, aguardando confirmação do 2 Lima. 3105. Um 3398 somente para informação, tráfego posição de 1h03 rumo oeste, passando nível de voo 050 para o 1180, Alfa Tango 72. Quem é que está para 398? Voo na 972 para informação, tráfego 1h45 rumo oeste, passando nível de voo 060 para o 1180. Alfa Tango 72 da Passaredo. Positivo. Passaredo 2228, está autorizado voar direto, Elefa. Ente direto, Elefa, ao 2228. 2228, somente para informação, tráfego 11h, 26 milhas, rumo Nordeste, passando nível de voo 070, para 2000 pés, tipo um Airbus 321. Tráfego adicional. Posição de 10h, 40 milhas, rumo Nordeste, passando nível de voo 120, para 4000 pés, 737-800. 7-2228, apenas a gente não vai precisar da proa 250 por 10 milhas, ok? O 2228 teria condições de voar na proa 310? É 310, afirmativo. Compra 310, passarela do 2228. Ótimo. Alagoa no 228, ingressando no pátio 3 e Asilo. É, qual seria a nossa posição? 2 Lima. Ok. Ajuste no 0 no 5. Autorizado ao final do procedimento e ele acha que saiu pista no 0 de Salvador, repasse estabilizado. 2015, reportando. 972, só vai dar um pezinho aqui à direita aqui e já retorna na projetada. Está autorizado o procedimento no IRS X-Ray 10? Está autorizado, 3398, reporte estabilizado, ajuste em Salvador permanece 1015. 1015, portaremos estabilizado, então 3398. Autoriza 2228 voar direto Elefa? Autorizado direto conquista da presente, passarei 2228. Direto conquista, obrigado. sinal verde estabilizado? Estabilizou, então fica 398, localizador. Então, até o final do procedimento, ILSX Rio, sinal 0 de Salvador, torre 198, decimal 95. 198, decimal 95, então 3398. 1972, está autorizado o final do procedimento ILSX Rio, pistola 0 de Salvador, reporta estabilizado. Vai reportar. Autorizado pouso, pistola 0, vento no 50 graus, 0 meia-noite. Autorizado pouso, pistola 0, então 3398. 35. Essa intercepta o localizador, pode ser? 972, sim, a gente reporta estabilizado. Estabilizado o gol no 972. No 972, completa o final do procedimento, torre 98, decimal 95. Obrigado, uma boa noite. Noite. O torre 1972 agobou? Confirme. 972 agobou. Gol no 972. O ajuste altímetro no 015, continua a aproximação, número do seu pulso. Três, nove, oito. Solo 24, libera a direita, prossegue Alfa Juliette, posição 10, Pati 1. Alfa Juliette, posição 10, Pati 1, então 3398. Solo 972, autorizado pulso, posição 0, vento no 50 graus, 0 meia-noite. Repouso 972.